Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas e vamos aqui hoje para mais um Decadrops de notícia, né? Nosso Decadrops de sexta. Bom, primeiro hoje eu queria começar falando aqui. Foram definidos ontem, né, com os últimos jogos da pré-Libertadores, os potes da Sul-Americana. Então eu queria trazer aqui quais serão os possíveis adversários do América, né? O América está no pote 3, então com isso a gente não. No sorteio dos grupos a gente não pega os times do pote 3. Então vou falar um pouquinho do pote 1, do pote 2 e do pote 4, né? No pote 1, que são os times mais fortes, tem Peñarol, São Paulo, Santos, LDU, Estudiantes, Emelec, São Lourenço e Santa Fé. Um desses vai encarar o América. Eu preferia correr ali de São Paulo, Santos, que são times brasileiros, acaba que perde um pouco a graça. E dos times de fora. A LDU, pela viagem ser longa, Estudiantes e São Lourenço por ser time mais forte, então torcer aí para fugir um pouco deles. No pote 2, tem o Bragantino e o Botafogo, que eu não queria pegar também por serem times brasileiros. O restante ali tem o Newell's Old Boys, que é um time um pouco mais chato, mas tem o Defensa e Justiça, Guarani de Paraguai, que a gente conhece bem, Universitário do Peru, Tolima e o Palestino, né? Além dos que eu já citei. Então acho que se fugir de Tolima, de Defensa e Justiça e News Old Boys seria ótimo, né? E no pote 4, do time mais forte que tem ali é o Fortaleza, e também times argentinos são sempre chatos, então tem o Huracán e o Gimnasia Esgrima. Além desses, tem o Audax Italiano, Tucuari, Millonarios, que a gente viu enfrentando o Atlético recentemente, e o Magallanes do Chile. Então, se eu pudesse escolher um grupo, eu escolheria ali um grupo com Emelec no pote 1. No pote 2 seria bom pegar o Universitário do Peru, que normalmente os times do Peru são um pouquinho mais fracos ali. E no pote 4 pegar um Puerto Cabello da Itália ali, eu acho que seria ótimo. Então acho que esse seria o meu grupo ideal para a gente pegar na Sul-Americana, né? Além disso, também foram definidos os potes da Copa do Brasil com os resultados de ontem, alguns surpreendentes ali. O Vasco acabou sendo eliminado, tiveram outros clubes de várias zebras aí na Copa do Brasil. Com isso, a gente ficou no pote 1. E no pote 2 tem CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport ABC. Bom, então seria bom ir fugir de Sport, que é um pouquinho mais tradicional, né? Seria bom fugir do Náutico, que é um time mais fraco, mas também tem ali tradicional, Paysandu. E, bom, com o americano é mais. Tem essa questão mais histórica aí de eliminações vergonhosas na Copa do Brasil. Fugiria do Águia de Marabá por garantia, né? Mas foi bom, a gente acha que tem bastante adversários que a gente consegue passar tranquilo dessa terceira fase também. Para conseguir mais uma bolada aí. Na premiação na Copa do Brasil, né? E bom, o principal desse final de semana é o nosso confronto contra o Cruzeiro no Independência, no domingo, às 18 horas. Então acho que é importantíssima a presença do torcedor para a gente empurrar o time. O América venceu o primeiro jogo por 2 a 0, pelo fato da gente ter ficado na frente na classificação geral. A gente tem a vantagem dos dois resultados iguais, né? Então a gente pode perder por até dois gols de diferença que a gente avança. Ou seja, só uma derrota por três gols que a gente não avançaria. O Cruzeiro não ganha por três gols de diferença, sei lá quanto tempo, não fiz essa pesquisa, mas um time do Cruzeiro é bem fraco. A gente já enfrentou eles. Mas é um time de Série A. Então é bom ficar atento. Não sabemos como é que vai ser o bicho deles para esse jogo. Não acho que o Ronaldo tá a fim de escutar mais a torcida xingando ele. Os jogadores estão bem pressionados, o técnico deles está bem pressionado. Então acho que é bom a gente ficar esperto, segurar ali no primeiro tempo um resultado mais tranquilo, para aí no segundo tempo já poder ficar um pouco mais relaxado se a gente volta com o resultado igual, até com a vitória de 1 a 0, né? Fazer 1 a 0 logo no primeiro tempo seria ótimo, porque daí forçaria o Cruzeiro a fazer 4 gols, e isso com certeza desanimaria os caras. Mas é bom ficar atento. E muito se falou também com relação à política de ingresso adotada pelo América nesse jogo. O América colocou, tem uma questão que o clube não pode cobrar mais caro do que do pro visitante, do que pro mandante, pro mesmo setor, né? Então tem essa questão ali. O América, com isso, eles aumentaram o preço dos ingressos para essa partida. Então o Portão 3 tá com uma inteira de R$120 e a meia de 60. E o preço, com isso, se cobraram para a torcida visitante R$100 a inteira e R$50 a meia no Portão 10, que é aquele portão que fica em cima da Ismênia, né? Em cima do Portão 2, né? Para quem está acostumado a visitar a Independência. Porém, a diretoria, para não impedir os americanos de irem ao jogo por conta do valor do ingresso, disponibilizou acesso triplo para o sócio torcedor. E além disso, o sócio ainda pode comprar mais ingressos com desconto. Então, gente, não tem desculpa, né? Com certeza, se você não é sócio, você conhece alguém que é sócio. Se você não conhece alguém que é sócio, você conhece alguém que conhece alguém que é sócio. Se não conhece ninguém, joga no Twitter, marca as torcidas, marca a Barra Una, marca a Vacoelhada, marca os integrantes, marca os decadentes. Alguém com certeza vai arrumar. Tá? Eu mesmo sou sócio e não tem ninguém para levar comigo ainda, porque as pessoas que eu conheço também são sócios. Então, não tem desculpa, bora pro Indepa no domingo, bora incentivar o time para a gente avançar para mais uma final de campeonato mineiro, quem sabe sair campeão. Mas é isso, se vocês acham que vale a pena, compartilhem com algum americano, mandem nos grupos de americanos, falem que o Decadentes, além do programa do YouTube, está fazendo esse formatinho aqui em áudio curtinho durante a semana, para atualizar vocês, porque isso é muito gratificante para a gente. Beleza? Um abraço, galera, e até semana que vem, se Deus quiser, com a classificação. Um abraço.